Mais uma vez eu me encontro parado na beira do porto. Mais uma vez eu me encontro parado na beira do porto. Onde vamos, morena? Onde vamos morar? Onde vamos, morena? Onde vamos morar? Desgruda da cintura dela, desgruda da cintura dela, desgruda da cintura dela, desgruda da cintura dela. Não deixa essa mulher te levar, você não sabe a responsabilidade que dá. Não deixa essa mulher te levar. Mais uma vez eu me encontro parado na beira do porto. Não mexe com o chamego da nega, não. Amigo da nega, não. Desgruda da cintura dela. Desgruda da cintura dela. Não mexe com o chamego da nega, não. Não deixa essa mulher te levar. Você não sabe a responsabilidade que dá. Não deixa essa mulher te levar. Você não sabe a responsabilidade que dá.